Táxi Golno 781, 104 a bordo, está com 4 horas e 5, alterna Galeão. Golno 781, táxi autorizado via Índia Alfa, até o ponto de espera pista no zero, no ponto de espera torre 118, decimal 6, ajuste no 012, bom voo. 0012, até o ponto de espera 10, chama 186, Golno 781. Leão 392. Prossiga. Pode voar para o ETAP ou Duna? ETAP está autorizado, 392. ETAP 92, grato. Gol do 648, o tráfego à sua frente, meia dúzia de milhas, na posição de 12 horas, é um Airbus 318. Paciente, gol 648. Está reduzindo para 195 nós. Certo. Oi, Salvador, Golno 781, pronto para esperar, Golno 0. Golno 781, ali mantém. Ali mantém, Golno 781. Golno 807, no solo 21, no Libéria direita, solo 219. 29, 27. T2, identifique, chegada Mari, desça para o nível 070. Chegada Mari, desse no 070, solicita de dia esquerda, aproximadamente para o A50. Autorizado do desvio azul 4032. Direita esquerda para cima. 3192, desça para o 060. 060, 3192. Vento 210 graus 059. Livre decolagem 10, gol no 781. 807, táxi via Alfa, Juliette para o portão 04. Alfa, Juliette, portão 4, boa noite, 07. Quero desvio esquerda, evita formações, 392. Confirma, TAM 392. Pequeno desvio esquerda para evitar formações. Livre desvio, TAM 392. Para o controle 7, Mike Eco Vito, dá presente frequência livre no tráfego conhecido no setor. No 781, decolado aos 23, chame o controle em 1935. 1935. Copiou no 781? O 781 é a torre? Gol no 648, desça via para 2000, informe estabilizado na final ILS. Via para 2000, informará estabilizado, 648. Oxe, 63 no 4 estabilizou? A localizadora é afirmativa, estabilizou. Na escuta da torre? Bem, obrigado. Patrulha Golno 781. Golno 781, boa tarde, contato radar, suba para o nível 360. E para o 360, Golno 781. Santana 4710, desça via para 2000, agora o número 2 na aproximação, o ajuste no 012. 2000, 102, o Santana 4710. Patrulha Salvador, Golno 396. Golno 396, boa tarde, identifique, chegada Mari, desça para o nível 050. Identificação, 050, Golno 396, Mari. Azul 4032, informe indicada. É, agora você vai reduzir para 270 devido à turbulência. Azul 4032, É o número 5 na aproximação, tráfego à sua frente, posição de 1 hora, 7 milhas, é um Airbus 320 da TAM. Gente, tem alguma velocidade recomendada? 250 nós. Ok, 250 nós, 2403. Voo no 648, reduza para aproximação, tráfego à sua frente 5 milhas, é o Airbus 318. Reduzindo, voo 648. Chame agora a torre na frequência 1186, tem um bom pouso, voo no 648. 186, boa tarde, é o 648. Vai de 060-3192. 3192, desça via para 2000 pés ou ajuste no 012. Via 2000-012, 3192. Salvador, boa tarde, gol 9648, 2 milhas para o Índia Serra. No 648, número 2, tráfego da Avianca à sua frente, é, aguarde autorização de pouso. Guardando autorização de pouso, 648. Canal 47-10, reduza para aproximação, tráfego passou externo, é um Boeing 737. Está reduzindo, Pantanal 47-10. O 1781? Prossiga. Tem necessidade de fazer alguns desvios aqui na subida, ok? Edson, tem a proa e quantas milhas? É, são vários desvios, né? Agora, por exemplo, a gente vai voar aqui na proa 210 por 10 milhas, depois vai voltar para desvio pela esquerda novamente. É, são pequenos desvios, são várias formações pequenas. Edson, está livre de desvio, gol no 781. Ok. Chame pista livre. Oi, Salvador, 186, tem bom pouso. Chama a torre, Salvador, 186, boa tarde, Pantanal 4710. Oh. Azul 4032, só sua vetoração para sequenciamento, curva esquerda na proa 020, seu limite é o localizador. Desça para 3000 pés, 1092. Gente, esquerda 020, limite é o localizador, desça para 3000 pés, 1092, Azul 4032. Nós, pouso autorizado, pistão no zero. Livre pouso, pistão no zero, gol 648. Pantanal 4711, número 2, continua aproximação, aguarde pista livre. Pantanal 4710, aguarda. Passando aí, uma milha do externo, baixo trabalho. Já livrou, vou achar. Gente, chame o solo 219. 219. Salvador, boa tarde, está 3-1, está com a informação em Anca, para Guarulhos. Manfortan 3155, Guarulhos 340, quem chamou? Isso, afirmo. Paciência, apenas alguns instantes para a cópia. Então, 3165. O Xanã é 6314, me escuta? 6-6, te agradeço. Na escuta. O Xanã é 6314, me escuta? Na escuta, afirmativo. Táxi via Alfa, Juliette, olha o portão 05. Chama o Centro Recife, frequência 1288 e alterna 1260. 340 pela Upper Whisky 50. Decola da 10 curva direita no perfil da saída da El, Leda após a posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Controle 119.8, aciona 5512. Então, decola da pista 10 curva direita na saída da El, posição Leda. Após o OPDEV, controle 198, transporte 5512, portanto 315. Protejamento correto, chame pronto, acionamento fixo. Demora, André. 1-648 na escuta. Fala, agora 648, lembrando que escuta. Táxi autorizado via Alfa Juliette para o portão 10, gol 1-648. Alfa Juliette para o 10, gol 1-648. Localizador 3192. 3192, passando Duna, completa final ILS, torre 1186. 186, boa. Boa. Torre Salvador, boa tarde, é o 3196 da TAM. 3192, chame passando externo. 3192, reportado passando externo. Pantanal 4710, livrando a 10. Pantanal 4710, táxi Alfa Índia para o portão 03. Alfa Índia, portão 03, Pantanal 4710. 32, complete a aproximação, chame torre 1186, tem pouso. Torre 186, o 4033. No 396, livre ILS, desça para 2 mil pés, 10012, informe estabilizado. Ok, livre ILS, desça para 2 mil pés, 10012, gol 1396. Posição de Salvador, azul 4032, está uma milha para o externo Baixado Cavaco. Sim, a gente continua para a situação agora de pista livre, azul 4032. A gente vai aguardar a pista livre, azul 4032. Da 3192 livrou. Seu solo foi os 336, chame o solo 219, 3192. Obrigado. Da 3192 livrou na Eco. Cantor 192, táxi de Alfa, reportante da táxi 3 Juliette para ingresso. Alfa, 3 Juliette, 3192. Ele pôs azul 4032? Afirmo. 220 graus, 7 nós. Ele pôs na cabeceira do diário azul 4032. Controle de Salvador, muito boa tarde. É o FJ 5729, cruz 255, descendo para o 160. 3192, ingresso via Juliette para o portão 09. Juliette, portão 9, 3192. Controle Salvador, boa tarde, web 5729, transfere. Chamo para o táxi, Juliette, estamos no lugar. Controle de Salvador, boa tarde, web 5729. Controle de Salvador, boa tarde, web 5729, 1198. Boa tarde, web 5729, identifique, chegada Bonf, desça para o nível 040. Bonf, identificou para 040, web 5729. Foi solicitado pelo centro, o controle no 11935. Efetuei várias chamadas, não tive sucesso. Aí eu estou mudando agora 198, pode manter? Pode manter, a frequência em uso é 198. Vou coordenar aqui com o Recife novamente. Tranquilo, obrigado. Valeu. Principal, Tango Zulu. Solo Lima Bravo Alfa para autorização e cópia no 4. Salvadora, Lulivô, Taxi Fox. O 4032, Taxi Alfa, reporta onde está o Taxi Juliette? Taxi Alfa, reporta para o ingresso Juliette, 4032. São 3155, não escuta? Prossiga. Há condições de aguardar a passagem de uma aeronave de pequeno porte que vai ingressar agora no pátio principal para Taxi Lima, após o autorizado treinamento custo? Sim, a gente vai aguardar então a aeronave, então após a aeronave a gente faz o feedback. Graças. Juliette Tango Zulu, na escuta. Sim. Autorizado ingresso no pátio principal, chame novamente na Taxi Lima. Agilizando na medida do possível, Juliette Tango Zulu. Dona 396, chama agora a torre, 186 até o meu pouso. 186, torre, Dona 396, obrigado. No meu pés? Afirmo, com 11 a bordo. Gente, autorizado West Polaris, no meu pés, decola da 17, curva direita, após radial 200 por 2,6 milhas. Controle 199.8, torre 198.6, ajuste no zero. Correção, ajuste 0133. Eu autorizado meu PES da 17 após curva direita, radial 200 a 26 milha, controle 119.8, 286, e acredito que o transponder seja 0133? Afirmativo, transponder 0133. 11 no POB, cotejamento correto, transfere torre 1 no 8.62 para acionamento táxi de decolagem. Lima Bravo. Tá bom, Rafa, graças. Para ingresso, aqui foi Juliette 4032. 7, Tango Zulu, táxi autorizado via Lima Mike, chame na Quebec para o cruzamento visto no 735. Tango Zulu. 220 graus, 069. André 96. Com 612 de nós, visto agora em uso é a 28. Está só. Só tem condição de volta presente por onde Ipite? Ipite, pode soletrar para mim, por favor? É Índia, Papá Índia Tango. Eu vou para a Alfa, acione chame táxi. Estava na Alfa, para o táxi, está normal. Está na prova de Ipite para efetuar a chegada Ipite. O procedimento vai ser ILS Zulu, pista 28. Então tá, Ipite para Ipite. Chegada e o Zulu da 28, 155 na escuta. É, devido às condições de meteorológicas, agora a decolagem será da pista 28. Aguarde apenas para a saída, ok? Chamando só? Transfere agora a torre 1-1-8 desse. Só um instante, Juliette, estamos do. Solo Salvador, gol 1-785, ciente da Yankee, autorização para Galeão. 1-785, Galeão 360, informação Yankee, aguarde para a porta. Tá aguardando. Juliette Tanguzulu, autorizado cruzamento para o PAD 5, ao estacionar frequência livre. Juliette Tanguzulu. A bordo, alterno Galeão, tem 3 horas e 40 de autonomia. Então 3155, ciente, táxi autorizado via pátio principal, pátio 3, Reporte na data de quilo para continuação do táxi, ok? Gente, parte principal, 43 quilo, informa o TAN 3155. 28, web 5728. Estou ingressado no parte 3, ingressa via Juliette para o portão 08. Gente, pode ser ingressar no parte 3, Juliette 08. Passadeiro 2231, boa tarde, identifique. Vou indo para o de Cari para efetuar a chegada Cari, pista 28. Desça para o nível 050. 050, para o de Cari 2231. Só para informação, temos ainda notícia de informação Yankee para a pista 10. As condições permanecem com a chuva intermitente? A pista foi mudada nesse momento e está sendo atualizado. As condições permanecem ainda visual com chuva nas redondezas do campo. Ah, tá já então. Valeu. Obrigado então. Prodigado, se quiser. 223. O procedimento vai ser o ILS Zulu, pista 28. ILS Zulu 28, 2231. Pronto para a cópia? Prossiga, pronto para a cópia. Autorizado Galeão, nível 360, decola da pista 28 com curva à esquerda após a decolagem. Na saída Gole, Eval, após a posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Controle 119.8, aciona 5517. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 28 com curva à esquerda, saída Gole, transição Eval, após Bidev. Controle 19.8, transponder 157, gol 17.800. Protejamento correto, estamos prontos, né? Adicionamento, puxa, portão 04, gol 17.85. Chamará no 07, no 04, gol 17.85. Ok, gente. 3155, após a passagem do Boeing da Gol, ingressa via Alfa até o ponto de espera, pista 28. No ponto de espera, transfere torre 18.6. Após o Gol, ingressa Alfa 18.6. Uma boa, bom serviço. Retornando em pitch, web 5729. Roger. Meia. Boa tarde, Alfa Romeo Lima Bravo Alfa.